A sua rádio onde você estiver. O olhar de nossa vontade é impuro e desfigurante. Só quando nada queremos, só quando nosso olhar se torna contemplação, é que ele nos abre as almadas coisas, a beleza. Se contemplo uma floresta que desejo comprar, derrubar ou hipotecar, o que vejo não é a floresta. É apenas sua relação com o que tem em mente fazer. Se, porém, nada quero dela, se fixo o olhar sem atrás de qualquer intenção em seu verde profundo, só então é ela realmente uma floresta para mim. É natureza, é vegetação, é beleza pura. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Dá licença, meu. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo, vista que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samila Araújo. Oferecimento, Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu e região. Buenos dias, Argentina e Paraguai. Bom dia, Jorge Pegoraro. Bom dia, Rita Araújo. Bom dia, Samela, Yáscar, Márcio, Luciana. Bom dia especial aqui para os nossos convidados de hoje. Senhor Carlos Bordim, da nossa Paraguaçu, que está completando 50 anos, né? Este ano completou agora, nesses dias passados. A Leila Marrone também, dos 50 anos, ela está somente 20 anos na Paraguaçu, então ela veio contar um pouquinho de histórias e causos aqui para a gente também. E um domingo especial, com chuva, né, Rita? Verdade. Mesmo para quem lavou o carro ontem, né? Mesmo para quem lavou o carro, não viu as previsões, que já dizia que no domingo ia chover, né? Mas a semana tem um registro triste, né, Rita? Essa semana nós perdemos o senhor Franz Kohlenberger, que é um pioneiro aqui do turismo de Foz do Iguaçu, da gastronomia, da hotelaria, enfim, né, do turismo. É, trabalhou muitos anos no Parque Nacional do Iguaçu. Nós, do Projeto Memória das Cataratas, apoiamos a divulgação do livro, né, O Homem das Cataratas, do Franz Kohlenberger, que até nós estamos dando aqui um volume, aqui um exemplar para o Dr. Carlos Bordim. E, infelizmente, quinta-feira ele nos deixou de surpresa, mas ficou as suas histórias, né, os seus causos, o seu profissionalismo aqui na cidade, já que ele foi muito tempo também do comércio, né? Foi dono da churrascaria Cabeça de Boi, da churrascaria Campestre, né? Enfim, fez toda a sua vida profissional aqui em Foz do Iguaçu. Então, mandar um abraço lá para a família, para a Analice, né, e o Exídio, que escreveram o livro, e que foi muito bonito a gente poder registrar essa história e com ele vivo, né, também participando lá do lançamento do livro no dia 7 agora de agosto, lá no Parque Nacional do Iguaçu. Fizemos uma festa bonita lá para o senhor Franz, mas ele acabou nos deixando essa semana. E dia 15 ele completou 50 anos de casado, então? Parece uma coisa, né? Ele foi tudo certinho, tudo contadinho. E agora, no dia 25, ele completaria 86 anos, faria aniversário agora, durante essa semana. Então, tá aí o registro, né? Vale o registro. Ficou para a história dessa cidade de uma maneira muito positiva, né? O senhor Franz, que trabalhou ali no Hotel das Cataratas. E as quatro filhas dele nasceram lá dentro do Parque Nacional, nasceram lá no Hotel das Cataratas. Então, são iguaçuenses aqui mesmo Nata. Da cidade. Natas. Bacana, então. Bom dia, Leila Marrone. Bom dia, Rita. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Que bom, vocês fazem parte da história da cidade. Bom dia, Carlos. Eu não vou dizer seu, não, viu? Você é muito mais velho do que eu, agora eu posso brincar. Tudo bem, Carlos? Bom dia. Bom dia, Rita. Bom dia a todos. Obrigado pelo doutor, mas eu não sou doutor, né? Mais simples. Carlos mesmo está muito bem. Bom dia, ouvinte. Obrigado pelo convite para estar hoje aqui. Nós que agradecemos, porque tiramos vocês um pouquinho mais cedo da cama com essa chuva, Carlos e Leila, hein? Com essa chuva. Mas nós precisamos falar um pouquinho da história da Paraguaçu. Ela tem uma história com a cidade, inclusive depois eu quero saber o nome Paraguaçu, o significado de Paraguaçu, de onde veio. A gente tem muitas perguntas, né? Mas antes de entrarmos com aquele mar de perguntas, né, Pegoraro, nós vamos com participações, gente. Começa desde já. WhatsApp 88282828, a fanpage Transamérica Foz e o fixo, aquele que eu gosto, porque eu vou ouvir a tua voz. 3028-2828, a partir de já, manda rapidinho. Nós temos bolo da Bolo Doce. Falando nisso, Márcio, já comeu o bolo da Bolo Doce hoje? Oh, gotas de goiabada, etc e tal. O pessoal, eu já tô aqui que tô, né? Yakisoba do Bar do Japa. Nós temos o passeio no Museu de Cera, né, Pegoraro? Exatamente, o Museu de Cera continua com a gente aqui, apoiando o programa Histórias e Memórias. Então, hoje vão ser três sorteados, né? Para o Museu de Cera, Maravilhas do Mundo e o Vale dos Dinossauros. E olha, cada sorteado pode levar duas pessoas lá para conhecer o atrativo. Viu que beleza? Então, começa a ligar, gente, desde já, para você estar participando, né? E o nosso abraço para o pessoal que está sempre junto com a gente, né? Que é o Coite, lá do Bar do Japa. O Coite, a Claudete, a Salete, o Bernardo e o Fred. E um abração também aqui para a equipe do Bolo Doce, que é a Maurícia, a Josiane, sem ela a gente não tava comendo bolo não, né? Independente, um abraço para a Vânia e para a Janete. O Carlos Bordim também tá mandando um abração aqui para a Vânia, né? Sim. Que tá sempre lá pela Paraguaçu também. Gente, quem não passeia na Paraguaçu? Tem que passear na Paraguaçu. Então, nós vamos começar com o mar de perguntas. Pegoraro. Isso, e nós temos também, não podemos esquecer, da nossa amiga Thelma Amaral, né? Lá da Thea Bijuterias, que será sorteado hoje no programa, um belíssimo terço, né? Já abençoado, um terço maravilhoso. A fotografia do terço está aí na nossa página, aí fanpage. Na fanpage da Transamérica Foz. Você pode ser o sorteado ou a sorteada hoje e já sair abençoado, né? O verdade. Domingo já abençoado. A Thelma Amaral, que depois vai ter surpresa aí para a Thelma e o Charles também, vai ter uma música aí dedicada a eles aí, então vai ser hoje especial para eles aí. Muito bom. Muito bom mesmo. Ah, e sabe o que a gente podia fazer? Antes de começarmos as perguntas, vamos agradar, entendeu, Márcio? Nós vamos agradar o nosso convidado aqui, o Carlos Bordim. A gente vai rodar para ele, já que o Pegoraro falou em música, né? Vamos agradar o nosso entrevistado, vamos passar para ele quase um segundo para Paralamas do Sucesso. Obrigado. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Pensa, la, la, la, la, la, às vezes te odeio por quase um segundo, depois te amo mais. Teus pelos, teu gosto, teu rosto, tudo que não me deixa em paz. Quais são as cores e as coisas pra te prender? Eu tive um sonho ruim e acordei chorando, por isso eu te liguei. Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa? Voltando à realidade, que música gostosa, Carlos, você viajou, conta pra gente aí, como é que foi essa viagem? Quero agradecer, né, porque essa música é que me trouxe de volta a Adriana, quer dizer, não foi a música, né, mas é a nossa música. É então, a música. É, todo esse tempo que a música estava tocando, e toda vez que ela toca eu me arrepio. Ei, coisa obrigado. Boa, obrigada a você por compartilhar, né, esse sentimento bacana com a gente. Pegoraro? Coisa boa, né? Contigo. Coisa boa, Bracinha. A música sempre traz, né, um sentimento gostoso, né, pra gente. Isso é muito importante. E a gente algumas recupera. Algumas marcam mais, né? Exatamente. Essa me marca muito. Me e marcou. A gente recupera isso um pouquinho aqui no Histórias e Memórias. A Sam, ela vai lá no fundo do baú, puxa aquela música que impressiona, que toca a gente, né? Mas Carlos, eu gostaria de começar a conversa com você, falando um pouquinho da família. Como que a família chegou aqui em Foz do Iguaçu, né? Se você quiser começar a falar do pai, do avô, da avó, enfim, como que eles chegaram aqui, que época mais ou menos eles chegaram em Foz do Iguaçu? Em Foz do Iguaçu eles chegaram em 1953, mas o avô Antônio, ficou viúvo com 7 filhos, né? E aí moravam numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, pouca gente conhece, a cidade chamada Casca. Todo mundo conhece Guaporé, né? Na época, Casca era um distrito de Guaporé. E aí ele, com esses 7 filhos, né, sem a esposa para cuidar, né, precisou se aventurar para algum lugar, né, para ter recurso e manter as crianças, né? E veio para o Paraná. E no Paraná ele trabalhou para uma incorporadora chamada Pinho e Terra. Né, famosa Pinho e Terra aqui da região. Famosa Pinho e Terra. E aí ele foi trazendo os filhos para trabalharem também na Pinha e Terra. Veio o pai primeiro, veio o Sadi, veio o Félix, né? E aí em 1953, né, ele veio para a região de Foz, né, junto com o Sadi e o pai. O pai ainda trabalhando na Pinha e Terra, o Sadi já mais à vontade com os negócios, né? Já trabalhando na área de madeira, né? Com exportação de madeira. Tivemos o ciclo da madeira em Foz do Iguaçu, né? E eu lembro muito bem como que a madeira era carregada nos barcos, né? O pessoal fazia bem na parte alta dos imóveis, um corredor, né? E as madeiras eram jogadas para baixo por esse corredor até chegar no As madeiras barco, serradas, né? Já, né? Serradas já. As tábuas. Tábuas. Né? Eu lembro bem desse período, porque a gente era pequeno, mas ia para lá, né? Brincar na época de período que não tinha aula, né? Ia para a beira do rio, todo mundo ia para a beira do rio, não tinha muito perigo, né? A gente nadava no rio Paraná e no rio Iguaçu, né? Hoje a gente vê que é perigoso, né? Na época não sabia. É verdade. E nessa época, esses dias eu encontrei um artigo interessante na internet, que o Rio Grande do Sul, na década de 50, passou por um problema econômico muito sério. Está passando agora de novo, né? Talvez aí repetindo... Mas foi um problema econômico muito grande e tinham problemas de terras, né? As famílias estavam crescendo, as famílias europeias, né? Acostumam o pai dar um pedaço do terreno da propriedade para o filho, né? Depois tem que dividir para outro filho, e aí ficou faltando também terras, né, para as famílias, e começaram a subir então para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a nossa colonização aqui, principalmente sudoeste do Paraná e oeste, foi o maior pico nessa década de 50 mesmo, né, 50 e 60, né, e vieram atrás das madeiras, né, que existiam no Paraná, abrir estradas, né, e as madeireiras se instalando aqui na nossa região, né, região de Cascavel, região de Céu Azul, região... toda essa região oeste do Paraná, né? Realmente. É, e colonizando, né? Abrindo cidades, né? E mostra que o gaúcho, em geral, ele é desbravador. Sim. Tá? Começou por aqui, Santa Catarina, Paraná, e foi para Bahia, e foi para o Mato Grosso, né? Piauí, foi para Pará, né? E se encontra gaúcho e churrascaria pelo Brasil todo, né? É verdade. Porque... E CTG, é verdade. Eu acredito que a Yáscara está ali sentada ouvindo o nosso programa e pensando na história da família, que por enquanto está bem parecido, né, Yáscara? Muito, muito parecido com a história do avô dela também lá. Mas chegaram a trabalhar também com madeira, também com serraria ou com exportação de madeira aqui em Foz? É, o meu pai não, mas o Félix e o Sadi sim. Tinha uma madeireira chamada Lamissu, existe até hoje. Hoje trabalha só com lâmina de madeira, na época era com ripas, né, que a gente chama, e para exportação. Continuam nessa área hoje em Curitiba. Né? E a Paraguaçu veio um pouco depois, então o início foi lá no período madeireiro mesmo. Explorar um pouquinho ele aqui, Rita, se ele lembra desse tempo ali, da barranca do rio ali, do rio Paraná... travessia com a Argentina, nossa. Como que era essa brincadeira ali de trazer produtos ali da Argentina para o Brasil, essa travessia ali, você lembra alguma coisa, Carlos? Ah, lembro, claro. Do Porto Meira, né? Nossa, o Rio Iguaçu. Lembro muito bem, a gente ia com o carro até ali, né, e ele tinha que atravessar, às vezes de balsa, quando a balsa estava funcionando, e quando não estava, de barquinho. De, né, barquinho. E aí a mãe fazia, a gente subia aqui uma subida, né, íngreme até lá, o topo da cidade, né? Uhum. Nossa, a gente reclamava muito. Né? Mas era um período de mais fartura na Argentina do que aqui, né? Então as pessoas iam comprar queijo, carne, azeitona, azeite, né? Cocineiro. Uhum, né? Cocineiro, até hoje é bom. As, né, galetas, as galetas, nossa senhora. É um período bom, evidentemente, tem quem é mais jovem na cidade ou quem é mais jovem de nascimento não passou por nada disso, já viu a ponte, tá? Atravessa pela ponte, né? Mas foi um período de aventura. De aventura. Porque se tivesse o rio um pouco mais alto já era perigoso. Né? Os barquinhos não eram tão seguros. Né? E tinha que entrar de ré na balsa? O carro tinha que entrar de ré, porque depois lá já estava... Olha, era uma coisa... E para você ter ideia, Carlos, até hoje você faz a costaneira e você tem a base Do que você fazia aquilo a pé. É, a gente de carro vai... Ó, Jesus, fazia aquilo a pezito, segurando na mão da mãe ali sem ratear. Chegava lá em cima e ganhava uma galheta. Rateava um pouco, né? Mas fazia o quê? Tinha que ir. E com chuva também. Com chuva, com tudo. Sim. Né? E tá pra você até a base do que era, né? Agora o rio parece que tá, sei lá, tá mais... É, mas tem aquela... Tinha os degraus ali... Também do lado argentino, que você fazia. Isso. Depois é que veio a zorra. Primeiro a gente descia mesmo no, sabe? No escorrega, lá vai um. É verdade. E depois a gente no... Aí teve a zorra, o seu Pedro tocando ali, aí beleza. Com a zorra você... Ah, um dia despencou, né? Foi. Afe Maria. Tem histórias do Porto Meira, histórias lindas de viver. Só que eu acho que a gente tinha que... Seria bacana termos a nossa costaneira, né? Porque aquela de lá tá linda. É verdade. É, o projeto... Está no papel, né? Faz muitos anos, né? Uma parte foi feita, né? Da Beira Rio. Beira Rio, né? Existe o projeto da Beira Foz, diz que vai sair, né? E se sair, vai ser muito legal. Muito importante para o turismo de Foz. Verdade. Tomara. Os argentinos, os hermanos, né? Que inclusive estão nos escutando, né? Sim. Agora pela manhã, eles dão um show na gente, né? Então, nessa parte de aproveitamento turístico das cidades, né? E pra gente principalmente quando tem porto, né? Verdade. Próximo a um rio, né? Verdade. Pousadas, as cidades todas dão um show. Buenos Aires. Sabe o que é bacana? Quando você vai fazer as fotos no... no marco das três fronteiras da Argentina, que você faz tranquilo, né? Já diz de passagem, se desce com a máquina na mão, qualquer, não tem problema, tem muita segurança. Sim. Não tem problema nenhum. Você tem uma vista maravilhosa, aí você vê a balsa, Carlos, que sai aí da Argentina e faz a travessia para o Paraguai. Porto Franco. Muito, para Franco, né? É muitos carros, e a maioria brasileiros, hein, Pegoraro? Sim, sim. Eles fazem essa... É bacana? Então a gente... A maioria brasileiros, eu nunca observei tem isso. Tem os argentinos, que já, para eles é mais prático, né? Não enfrentar a ponte da duas amizade. Duas pontes, né? Eles teriam que atravessar duas pontes. É. Essa daqui não tem muito problema, da Argentina, mas a do Paraguai, imagina o tempo. Então eles estão lá, ó, diretão pela balsa. Eu já notei, toda vez que eu vou para registrar... A balsa tá que tá. Lotada. Não só turistas, mas o pessoal que mora. Sim. Sabe? Que mora já faz essa travessia tranquilinho. Eu nunca fiz. Isso aqui é muito bonito, né? É bonito, então, sim. Tá na hora de das coisas acontecerem pro nosso lado. Com certeza. E o Carlos não é de Foz do Iguaçu. Não nasceu, quer dizer, em Foz do Iguaçu, né? É, eu me considero iguaçuense, né? Porque aos 3 anos, eu não posso dizer que eu vim para Foz do Iguaçu, né? Eu fui trazido, porque não vai a lugar nenhum aos 3 anos, né? Então, eu fui trazido para cá, não tive escolha. Né? Então, a minha memória toda está ligada à Foz do Iguaçu. É uma pequena, mas muito leve memória de Palutina, que a gente morava em frente a uma praça, né? Não tinha asfalto, não tinha calçamento, né? Então, eu lembro da poeira, né? 2 centímetros de poeira, macio para caminhar. Mas quando chovia, um tapete. Quando chovia, né, isso tudo se transformava em lama. Então essa pequena memória que eu tenho de Palotina, minha memória é toda de Foz do Iguaçu. Palotina hoje praticamente é a cidade produtora de soja, né? Ali pertinho de Cascavel, né? Olha, eu digo que Palotina é a cidade sorriso, porque toda vez que perguntam onde eu nasci, eu falo que nasci em Palotina, todo mundo ri. Não, então eu digo que é a cidade sorriso. Aí ele chegou aqui, pegou horário. Lá ele tinha 2 centímetros, né? De poeirinha. Aí chegou na grande Foz do Iguaçu. Aqui era 10 centímetros. Mas aqui já tinha uma rua pavimentada. Já tinha? É, qual que era? A Brasil? A primeira quadra da Brasil. Ah, viu que chique? Então. Primeira quadra. Essa é verdade. E agora a Leila tá ali muito quietinha. Leila, você nasceu em Foz do Iguaçu? Eu sou do norte do Paraná. Não, mas veio, eu, mas veio... eu vim para cá com 12 anos de idade. Ah, com 12 anos. Já adotou, já é iguaçuense de coração, já, né? Já, isso aí total. É muito importante. Quando adota a nossa cidade. É verdade. O mais novinho de Foz sou eu mesmo, né? Ah, sim, sim. Eu não vim com 12 anos, eu estou há 12 anos em Foz. Olha só, viu? E o menino aqui, e o Márcio? O Márcio já é nascido aqui, né? O Márcio nasceu aqui. Nasceu o Márcio aqui? Nasceu já no tempo da Itaipu Binacional. Sim, eu tenho que perguntar se ele nasceu aqui, porque as perguntas dele, né? Me tiram do sério? Ó, 78? Ah, então tá, mas ó, vamos estudar assim. Foz do Iguaçu, cataratas. Aí você vai lá para as cataratas, aí não tem problema nenhum. É. Pegoraro, vamos falar um pouquinho. Sim. Eu tenho só uma pergunta pro Carlos. Paraguaçu, que nome é esse? Pois é, né? Paraguaçu é um nome indígena, mas a ideia do nome na fundação da empresa foi em função da ligação dos rios Paraná e Iguaçu. Né? Hoje, se você observar, os negócios não têm um nome tão comprido, né? Porque as pessoas querem um nome curto para poder ter uma lembrança mais fácil, uma escrita mais fácil, uma mídia mais fácil. Então, você vê o nome das empresas com 3 ou 4 letras. Né? Então, uhum. Paraguaçu é um nome comprido. Né? Ainda era Paraguaçu de Automóveis Limitada. Né? Chegou um período que nós tiramos o D para ficar um pouquinho mais curto. Né? Se tornou Paraguaçu Automóveis Limitada. Né? Mas tá na história, né? Tá na memória. Né? E nós não vamos alterar o nome, né? Simplesmente porque ele é um pouco mais comprido do que se utiliza hoje. É verdade, eu vou lá e acabou, né? Eu vou lá na Paraguaçu, Rio Grande. Então, agora para Leila ficar faceira, eu vou dedicar uma música, não é ela que pediu, eu vou dedicar para ela, porque eu sei que ela gosta também de carro, não só novos quanto velho. Então nós vamos de Roberto Carlos, O Calhambeque. Legal. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy quando eu tinha Lambretta. Depois comprei um carro, parei na contramão. Tudo isso sem contar o tempo. Vem com a história do Splash. Mas essa história também é interessante, bora. Dei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bip, bip. Quero consertar meu Cadillac, bip, bip, bip, bip. Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calhambeque, bip, bip. Quero buzinar o Calhambeque, bip, bip, bip, bip. Saí da oficina um pouquinho desolado. Confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Calhambeque, bip, bip. Buzinei assim o Calhambeque, bip, bip, bip, bip. E logo uma garota fez sinal para eu parar. No meu Calhambeque fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei que o Calhambeque, bip, bip. O broto quis andar no Calhambeque, bip, bip, bip, bip. Outros brotos que encontrei pelo caminho falavam que estouro, que beleza de carrinho. Fui me acostumando e do caramba fui gostando. Calhambeque, bip, bip. Quero conservar o Calhambeque, bip, bip, bip, bip. Mas o Cadillac finalmente ficou pronto, lavado, consertado, bem pintado em canto. Mas o meu coração, na hora exata de trocar, Calhambeque, bip, bip. Meu coração ficou com Calhambeque, bip, bip, bip, bip, bip. Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou embora. Existem 1000 garotas querendo passear comigo, né? Mas é tudo por causa do Calhambeque, mora. Bye. adicionando a Transamérica no WhatsApp. É isso aí, mais uma maneira de você interagir com a Transamérica Foz do Iguaçu. Adicione a gente no WhatsApp, 45-8828-2828. Mande mensagem com seu nome e a sua cidade. Conte pra todo mundo, compartilhe e adicione Transamérica Foz do Iguaçu no WhatsApp. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano. Pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. A Transamérica é top! Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, você curte Transmania Transamérica. Muita música e diversão na sua manhã. Participe por Facebook, WhatsApp e telefone. Transmania Transamérica, oferecimento. Embalagens Paraná, tudo em embalagens e artigos para festas. Duas lojas na Fagundes Varela, Vila Portes. Transamérica, Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Vamos lá, dona Rita. Bom dia aí. Tudo bem? Tá comendo bolo doce? Não. E ainda mais agora, com dia de chuva. Dia de chuva. Mas eu estava comentando aqui com o Carlos Bordin, né? Bolo doce. Dia de chuva, ele é muito bom. Com café, né? É. Cafezinho, no inverno, com bolo. Muito bom. E no verão, bom demais da conta, porque você serve ele com sorvete. Criatividade. Nossa, daí é que no verão aqui ele tem que ser servido com sorvete, do seu sabor, do seu agrado. Não tem coisa melhor. Hoje já tem aqui bolo doce com sorvete. Carlos Bordinha provou. Vou falar, o meu preferido é o de limão com gotas de chocolate. Olha. Tá vendo? Ó? Muito limão bom. Com, tá vendo? É isso aí mesmo. Você Leila, pode você variar, tem que... né? Tem 27 tipos de bolo, né? Se deixa eu ver até aqui pra ela. Tem 27 sabores deliciosos de bolos, incluindo a linha de bolos especiais para restrições alimentares. Bolos sem lactose, sem glúten, sem adição de açúcares, integral 7 grãos e veganos. Olha que bacana. Legal. E veganos. Então, eu acho que você deve fazer uma visita na Bolo Doce, que é na Quintino Bocaiúva, 912, no centro. Liga para lá, 3029-0116, 99332952. A Bolo Doce tá que tá, gente. É o melhor bolo que você compra em Foz do Iguaçu, com certeza. Aqui no Histórias e Memórias, todo domingo nós temos uma variedade. O Márcio aqui, nós ficamos no soco aqui, para mim, para lá. O Márcio só quebra o jejum no domingo. Sim, no domingo ele deixa a semana inteira para deixar o domingo ele provar o bolo do bolo doce. Vamos a mais patrocínios? Vamos aproveitar a sua carona, né, Rita? Uhum. Vamos falar então do Foz do Iguaçu Park Show. O Museu de Cera possui um acervo de mais de 80 estátuas em tamanho real, espalhadas em 16 cenários diferentes. Maravilhas do Mundo conta com miniaturas de monumentos mundiais criados pelo homem. O Vale dos Dinossauros apresenta 26 réplicas de animais pré-históricos. Dispostas em uma trilha em meio a um bosque, as réplicas emitem sons e movem algumas partes do corpo. O Museu de Cera, o Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo fica ali na Rodovia das Cataratas, ali caminho para o Parque Nacional do Iguaçu, próximo ali à entrada do aeroporto da cidade. Você participa hoje do programa Histórias e Memórias e concorre a esses três maravilhosos atrativos turísticos aqui de Foz do Iguaçu. Então, gente, começa lá. WhatsApp 8828-2828. Fanpage Transamérica Foz e o fixo 3028-2828. E mais uma vez eu vou pedir de todo o coração para vocês. quando vocês receberem os brindes aqui do Histórias e Memórias, certifique-se de colocar nas mídias que você participou do Histórias e Memórias. O nosso parceiro aqui que está com a gente vai ficar faceiro, nós também e você também. É bacana, sabe? Histórias coloca e Memórias. Uma fotografia, né? É bacana, e colocando o que é do Histórias e Memórias. Porque aqui a Transamérica é uma imensidão, né? Então são vários e vários os programas. Então é bacana saber que aquele nosso companheiro, que está que aqui com a gente todos os domingos, você coloca lá, Histórias e Memórias, e está valendo, e eu já estou te agradecendo, tá? Nós temos também hoje com a gente, Rita, um maravilhoso terço, né, abençoado da Thea Bijuterias, a Thea que é especializada em terços e bijuterias católicas. Traz para a Tríplice Fronteira um novo conceito de semijoias. Além de única, cada peça é artesanalmente trabalhada com metais nobres e pedras preciosas brasileiras e cristais. Desenvolvidas pela nossa amiga arquiteta Thelma Amaral e pela design Erika Aquino, as peças da Thea são exclusivas e transmitem fé. Você pode conferir aí na página, na fanpage da Transamérica Foz, um belíssimo terço aí que será sorteado hoje. Então, gente, nós temos também Bar do Japa, que é o melhor yakisoba. Coisa boa, hein? Meu Deus, gente, é o melhor. Carlos, você já foi no Bar do Japa? Não. Você não precisa foi. Ir lá com a Adriana. Okay. É na Avenida Iguaçu, quase esquina com a Avenida dos Imigrantes. Aquele pessoal que era da Nissei, na frente sei. Da Jauense ali, sei. Eles estão lá. Legal. Então é a família mesmo, é o melhor yakisoba. Eu vou sempre, é garantido, ó. Garantimos ali, né? Vou então, mesmo. Pode contar. Um abração pro Coit. Olha lá, Coit. Você vai receber o Carlos Bordinho e a Adriana Tavares aí, o casal romântico, né? E naquele carrinho, hein? Bip, bip, bip, bip. Ali, ó. O Coit, um abração pro Coit, pra Claudete, pra Salete, pro Bernardo e pro Fred. Essa é a família reunida. Esses japoneses aí são 100%, né? Gente fina pra caramba. Um abração. E vamos lá, gente. Você tá participando do Bar do Japa, comida japonesa, só que é de terça a sábado. São folgados esses japoneses, só de noite. De dia não tem. Então é só de noite, de terça a sábado. Da partir das 5h30 da tarde, né? Até 11h30, por aí. Vamos fazer o japonês trabalhar mais, fica até mais tarde. Com um abração, certeza. Então. Temos mais alguma coisa, Pegoraro? Não, tranquilo. Eu vou continuar aqui o bate-papo gostoso. Aqui não é entrevista, né? Isso. Leila estava preocupada, disse, poxa, não estou muito acostumada a dar entrevista sim na rádio, mas é verdade. Um bate-papo, né, Leila? Verdade. Agora que eu tô percebendo. Não vamos contar que ela tá bem rosada, ela ficou corada. Ela fala e fica corada. Nem ligue, nós vamos, né? Daqui a pouquinho vamos explorar mais a Leila aqui, porque eu gostei da história do nome da Paraguaçu. Certo. Queria até parabenizar, porque eu não tinha conhecimento da origem, né, do nome, e faz aí alusão, uma homenagem, né, aos nossos dois rios aqui, então, de Foz do Iguaçu, o Rio Paraná e o Rio Iguaçu. E eu queria perguntar para o Carlos... Como que surgiu, Carlos, a ideia de vocês trabalharem com uma concessionária de automóveis em Foz do Iguaçu? Naquele momento, naquela história, né, na década de 60, aqui em Foz do Iguaçu, como surgiu isso? Então, naquele momento, Foz do Iguaçu não tinha ainda uma concessão de marca. Né? E aí, o Sadi... conversou num voo do Rio Grande do Sul para cá com alguém que tinha já uma representação da marca, né, e falou muito bem. Né, e o Sadi chegou todo entusiasmado, né, conversando lá com o avô e com o pai. Não, nós temos que pegar essa marca, temos que pegar essa marca. E a marca, na verdade, Foz do Iguaçu, era representada pela concessionária de Cascavel. Então, nós tínhamos que ter a autorização dos proprietários lá, da Lólio e Scanagata, para poder abrir um negócio aqui. Tá? Até no primeiro ano de Paraguaçu, né, eles eram sócios com a empresa. Né? Por quê? A Volkswagen só liberava dessa maneira. Tá? Então, lá em abril de 65, o pai foi para São Paulo para pegar o que a gente chama de número de DN. DN é o dealer number, né, o número da concessão. Então, o nosso número é 0447. Então, quando vocês veem algum carro aí com a placa 0447, pode ter certeza quase absoluta que ele foi um dos nossos test drives. Uhum. Né? E aí, então, no dia 14 de agosto de 1965, iniciaram-se as atividades da Paraguaçu Automóveis. Né? Naquele período, naquele tempo, as estradas eram muito ruins, né? Tudo era difícil, né? E o pai conta, e isso marcou muito na minha memória, que na época que ele ia comprar os carros, né, ele pegava uma carta de crédito aqui no Banco do Brasil, pegava um voo num DC-3 ali no Gresf, né, no antigo aeroporto do Gresf, ia até São Paulo. Em São Paulo ele pegava aquela carta de crédito, ia numa agência do Banco do Brasil e trocava por um cheque. E aí então ele ia a São Bernardo do Campo para comprar os carros. Geralmente ele comprava 6 carros, 5 vinham numa carreta, né? E uma Kombi ele voltava dirigindo de São Bernardo até aqui, trazendo aí motores, acessórios e peças, né? Por quê? Era um período muito difícil, era no início do negócio, né? Então era meio caro, né, para trazer essas mercadorias. Então ele aproveitava essa viagem, né, e fazia São Bernardo do Campo, Foz do Iguaçu, de Kombi, em 1966. Então vocês podem imaginar o que era viajar naquele período. As estradas, né, como eram naquele tempo. As que tinham, né? As que existiam. Assim, uma aventura. Era uma aventura. Hoje a gente compra um carro da Volkswagen sem precisar contactar ninguém. Tá? Entra no computador, entra no site, faz o envio do capital, né, e acompanha o faturamento do carro na fábrica e o transporte até aqui. Tá? Então, o mundo mudou muito nesses 50 anos. Né? Era assim, isso é a história da Paraguaçu. Tá? Que beleza. E recém completou 50 anos, né? Exatamente. Que dia? Exato. 14 de agosto. 14 de agosto, olha, né? Olha que maravilha. 50 anos de Paraguaçu. Eu tenho aqui até uma informação só para contextualização, Carlos, de que vocês são a primeira concessionária de Foz do Iguaçu, certo? Paraguaçu, a primeira concessionária. Então, isso. Pioneiríssima, né? E nós temos também a primeira revenda de veículos de Foz do Iguaçu, que acho que chamava Covema. Covema, né? Era isso. A sociedade mesmo, na qual fazia parte o Elídio Fava, primo do doutor Antônio Roberto Fava, isso. O sócio-gerente, o Antônio Brito, e posteriormente o Nerinho Malucelli, que era o genro do Antônio Brito. Ela situava-se em terreno de propriedade do Augusto Araújo, um nome bem... Teu pai. O meu pai. Que era ali onde hoje é a Mânica, hoje, né? Hoje é Mânica. Foi o Escadão. A gente lembra mais do período do Escadão, então, né? Lá onde era o Escadão. Lá onde era o Escadão. Pelo menos na minha fase, mas né? Na minha faixa etária, né? Nós, nos contemporâneos aqui, a gente fala assim, né? Ah, o Cine Iguaçu, não sei o quê. Isso. Mudou, não isso. Existe mais. Até a TAS nem existe. Verdade. Fica ali na TAS. É isso mesmo. Mas a gente se localiza, vai fazer o quê? É. Vamos mudar também tanto assim, né? Verdade. Então, essa agência foi instalada, essa primeira revenda, diga-se, né, entre os anos 56 e 58, e comercializava veículos da Willys, uhum, e posteriormente GM. Sim. Aí depois foi lá para perto do, olha, eu ainda falo do baú do Silvio Santos, nem existe mais. Jesus, nem sei o nome daquela rua. Mas é do hotel, olha, hotel internacional, que hoje já não é mais internacional. Não é, é Tulip, né? Ai, é meu Bolle. Deus, que ficam mudando tanto esses nomes aí. Por isso que eu gosto da Paraguaçu. A Paraguaçu, gente. A gente que mora aqui acaba nem se preocupando em recordar o nome das ruas. Verdade. Né? A gente tem os pontos de interesse ou de lembrança, né? Uhum. E às vezes fica até difícil localizar para um turista. Olha, é na rua Marechal Floriano. Qual que é a Marechal Floriano? É a primeira Verdade. Ou é a segunda? É, qual que duas. É a Marechal Deodoro? Verdade. Né? Verdade. Então, a gente lembra sempre de pontos, principalmente pontos mais antigos. Né? Verdade. Daí você vai Oeste Paraná Clube. Ah, não existe não mais. Não existe mais. Meu Jesus, então ali no Max. Porque são as nossas referências, né? Verdade. E o Carlos tocou num assunto, Pegoraro, muito bacana, que é nome de ruas. Que a gente batalha bastante aqui desde o primeiro, né? Sim. Com nomes de ruas, histórias e memórias. Então é bom o pessoal já ir se aprontando, doutor Pegoraro, né? É bom se aprontando que Histórias e Memórias vai lançar uma bela de uma gincana. Eu estou só esperando a nossa produtora. Sim, aí a gente apresentar cutuca o programa pra Nós gente. Vamos, olha, uma bela de uma gincana, se preparem. A Paraguaçu vai estar envolvida. Nome de rua é muito bacana, né? Nome de rua é bem bacana. Bacana, de perguntar, a gente né? já está dando quem uma foi uma o diquinha. Patrulheiro Venante Otremba, né? Isso. Aqui então da vai, nossa Rádio Transamérica. Vai, né? Verdade, se prepara, a gente vai dar uma dicasinha. Já foi, o Pegorá já deu uma dicasinha aí, viu? Às se vezes prepara. A pessoa mora há 50 anos na mesma residência, na mesma rua, verdade. E não sabe quem foi, né? O nome verdade. Da rua. Isso aí é eu complicado. Eu fiquei sabendo há pouco tempo lá da minha, né? Que ela é a época dos militares, Belarmino de Mendonça, de quem é? Meu Jesus, quem é? Então, mas foi a época dos militares. Muitas ruas têm os nomes de militares, né? Ainda tem, é verdade. Tem, e eu acho que deve continuar, viu, Carlos? É, eu acho que as ruas mais antigas, elas devem permanecer com eu os acho. Nomes de origem da época. Eu acho que não deve mudar. Tem... E alguém dessas antigas, Carlos, tem o um nome e fez algo por merecer. Puxa vida, deixa lá. É não, não mexe, vai mexer, vai bagunçar, um monte de coisa. Independente se foi na época da ditadura ou não, isso, né, alguma coisa fez. Sim. Né, e eu acho que a gente tem que deixar. É a mesma coisa que pensar, poxa, vamos mudar o nome da Avenida Brasil para o quê? Né, faz parte da nossa história. Avenida Brasil, Almirante Barroso. Verdade. Avenida JK. Já Avenida mudou Paraná, a JK. Era Raul de Matos, né? Era Raul de Major Matos. Major Raul de Matos. Aí já mudou para JK. É. Eu acho que eu sou contra essas mudanças assim. Deixa quieto, tá? A coisa não mexe em time que tá ganhando. Atrapalha a cabeça, né? Sim, cabeça da atrapalha. Gente já. Eu já não vou mais ser a mesma Rita sem Belarmino de Mendonça. Morei lá também. Aí, ó. Também. Ô, né? Quem ô, não morou, né, Carlos? Ô, Rita, eu queria aproveitar aqui, já falamos aqui do início da Paraguaçu. Eu queria saber como que a Leila chegou também na empresa aí, começou a trabalhar na empresa. Leila, conta um pouquinho pra gente aí da tua história na Paraguaçu aí também, da sua chegada. E primeiro falar que é casada com um iguaçuense, olha lá, hein? Isso é muito importante. Bom, eu entrei na Paraguaçu no ano de 93. E muito bom, né? Realizar sonhos, né? Dos clientes que chegam lá, cada um chega com uma história, né? E você tem que ajudar ele. Porque ainda o sonho do brasileiro ainda é o carro zero, né? Carro novo. Antes da casa própria, é o veículo zero quilômetro, né? Então, é uma história muito boa, é gratificante trabalhar lá com o pessoal também, com os meus patrões, né? Que são muito bons, são os queridos, essa foi boa, né? Tá é aqui uma na parceria. Minha frente, né? Não, mas é uma realidade, é uma parceria, né? E a gente tenta, né? Fazer um bom trabalho e há muito tempo. E sou casada com um iguaçuense, sim. Ele, quando perguntam para ele se ele é daqui, ele fala que é com muito orgulho. Beleza, essa muito resposta orgulho. Ótima. Já há 30 anos que eu sou casada com ele, aqui em Foz do Iguaçu. Minhas filhas nasceram aqui em Foz do Iguaçu, né? Tenho três filhas, três meninas. Lindas, iguaçuenses. Isso mesmo. É, mas é muito bom morar em Foz do Iguaçu. Se a Leila está esse tempo todo lá, conosco, é porque ela tem feito um bom trabalho. Verdade. Ah, senão não estaria, né? Não estaria. Não, é porque os chefes também são bonzinhos. Ah, são bonzinhos. Queridos. Isso é muito isso importante. São... Aliás, essa semana vamos ter aniversário de casamento também. Opa! É, 27 Opa. Anos de casado, dona Yáscara e o seu Jorge Pegoraro. Parabéns! Parabéns adiantados. Olha que maravilha! Viu só que beleza, 27 Ai, anos. Ai, que lindo. Aí. Nossa, que venham outros 127 aí, viu, Yáscara? Ai, que coisa linda. Vamos tocar uma musiquinha pro casal? O que vier. A que vier vai ser para eles. A próxima aí vai ser com muito amor e carinho para o casal que a gente tem o maior respeito. Olha, nós vamos de Beatles, hein? A Hard Day's Night. Legal. Vai lá. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Money to buy a thing, and it's Histórias e Memórias. Viu? Que chique, dançaram. 27 anos, assim, ó, dançando. Aqui no intervalo da música acontece de tudo, né? Sim. É bolo para um lado, é dança para outro, sim. É... Maravilha, viu? Aqui bate-papo. É bate-papo e lembranças. E ainda bem que os microfones estão fechados, né, Carlos? Porque as lembranças nossas, não, mas não nossas, não estamos aqueles de ninguém. Aqueles causos nossas. Proibidos, né? Sim, de ir ao ar aqui. Bem no intervalo. Mas só nossos aqui, não tem de ninguém, porque não importa. O outro não importa, é só nós. Continuamos um pouquinho de Paraguaçu. Peraí, mas antes da Paraguaçu a gente precisa faturar, né? Senão, não tem. Din-din por aí, Márcio. Ao ligar o computador, no Face digite Transamérica Foz. Curti. Conte pra todo mundo, compartilhe. A Transamérica é pra ouvir e pra curtir. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. 104,5 Transamérica. A rádio mais pop do Brasil. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Quanta porcaria! Não aguento mais tanta sujeira. Quanto mais eu limpo, mais ele suja. Olha só esse armário, tão cheio de bolinha. Natalina! De segunda a sexta e 5 da tarde, a Transamérica abre o baú e põe a velharia pra fora. É o Naftalina, com as músicas que marcaram a infância da tua mãe. O programa é bom, mas nessa rádio só tem porco. Transamérica, Transamérica, Transamérica, Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Vamos mandar uns abraços aqui, Rita Araújo? Sim, faz parte. Vamos mandar um abraço aí, o pessoal sempre cobra a gente durante a semana. A rádio é bom por causa disso, né? O pessoal diz, escutei teu programa, manda um abraço lá. Verdade. O Charles e a Thelma, o Thiago e a Érica, a Neuvi, a Naura, o Carlos e a Fátima lá de Maringá. Todos os domingos de manhã estão ligados com a gente através da web. O Ademar do Morumbi, Valtinho do Três Bandeiras, ligou aí que está escutando a gente. Um abraço, Valtinho. A Caroline Bertolino está sempre com a gente. Maíra Prush, Fernanda Prush. A Tati, o Júnior aqui da Paróquia São Paulo. Parece que a Tati tem aniversário em casa hoje. Então, a Neida e o Bruno lá de Cascavel também, que estão sempre ligados aí no nosso programa Histórias e Memórias. Você tem alguém aí, Rita? Tem. É o pessoal da Paróquia São João Batista, a minha igreja amada, né? Padre Mariano, Padre Vicente, Osney e sua esposa e os movimentos que a gente até não vai citar nome, porque são vários, que passam e dizem, olha, eu estava ouvindo o programa, manda um abraço. Então, a todos os movimentos da Matriz São João Batista, em especial quando eu falo Padre Mariano e Padre Vicente, já vai para todo mundo, hein, gente? Osney, o Wagner, segura aí! Aliás, que bonita, né? A reinauguração da igreja. Linda. São João Batista no último domingo, né? Uhum. Uma missa celebrada pelo bispo, né, da cidade, muito bacana mesmo. Interessante, né, toda aquela movimentação com relação a praticamente uma igreja nova, né? Sim, foi sim. Feito todo um trabalho. Todo ritual que todo precisa. Ritual que precisa também. Porque afinal de contas as paredes são novas, tudo novo, né? Só ficou a torre. Um abraço lá para os nossos amigos Edélcio, né? Edélcio. Verdade, e o Garbim. E o Garbim, que estiveram aqui com a gente, aqui, né? No último programa, trabalharam bastante lá na recuperação da igreja e continuam. Ontem passamos, até eu registrei com fotografias, vai ter na lateral um espaço ali, Carlos, que é para o carro, casamento, né? É, mais que a gente fala é o casamento. Uhum. Então a noiva já vai parar lá dentro, estacionamento para ela ali bonitinho, ela legal. Já desce, não tem aquele transtorno de parar na avenida entrar pelo fundo da igreja. O movimento que tem na avenida hoje fica complicado. Fica complicado, é, então eles já estão fazendo um espaço ali muito linda. Eu digo assim que ela ficou clean, ela ficou, não tem nada de ostentação. A nova matriz São João Batista, ela tá harmoniosa, ela tá clean, ela tá gostosa, espaço, sabe? Uma iluminação, iluminação dentro, no interior, tá tudo perfeita. Muito lindo, eu acho, sabe? Tá é, muito com, lindo. Com aquele pé direito que tem hoje, lembra o pé direito que tinha originalmente. Verdade, né? Verdade. Tá, realmente tá muito legal. E até, Carlos, eu tirei a dúvida com, tava o engenheiro e o arquiteto, mais o engenheiro, né? Porque, será que eu tomei alguma canha paraguaia que nas minhas fotos sai a torre meia, né? Negativo. Realmente, ela pende um pouquinho, né? Pra frente. Para a frente. Então, agora eu já sei como é que eu vou fazer para deixar ela retinha. Então, não é o meu problema nem da minha máquina. Eu não observei isso. Então, mas isso aí, tá, ele garantiu para a gente, tá tudo muito bem. Bom, fizeram claro, uma, né? Esse tempo não vai cair, né? Deus o livre. Não. Aliás, então, quero deixar também meus parabéns para você, né? Para a Rita, que participou também daquele momento histórico ali do resgate. Bem na entrada da igreja São João Batista tem um quadro, um mural, né? Onde foram colocadas fotografias antigas, a história da cidade, onde a Rita participou, ajudou ali, junto com o pessoal também da prefeitura, né, Rita? Ficou muito fotos, interessante. As fotos da Lote, né? Tudo a gente fala é Lote Ferreira. Sem ela, a gente ela não. Tá sempre participando. Não, a gente tudo, não né? trabalha com uma história completa de Foz do Iguaçu se não tiver envolvida a família dela aqui. É verdade. Faz parte. É então, verdade. E ela vai indicando fulano, ciclano, sabe? Daí você vai atrás. Sim. E a gente sempre diz aqui: se tem alguém de fora, por favor, entre em contato. Porque eu. Tô velhinha, mas não tenho idade suficiente para saber de tudo. Como ninguém tem, né? Verdade. Então a gente vai contando, cada um conta a sua história. O Carlos veio, tá contando a história da Paraguaçu, um pouco da família Bordim. É, a Leila, que é mais recente, mas já tem história. São Sim. 30 anos de casamento, né? Sim. Que maravilha. Ela tem uma história em Foz do Iguaçu. Cada um tem a sua história. Agora, nós que gostamos muito de fotografia, né? Até essa semana foi o dia da fotografia. Verdade. É, dia mundial da fotografia. E tem uma fotografia da Paraguaçu muito emblemática. Eu adoro ver essa fotografia quando vocês usam no marketing ou vejo na internet essa fotografia, né? Que é uma casa de madeira, né? Acredito que é a primeira agência de vocês, primeira concessionária aqui em Foz. Uma casa belíssima, né? Um casarão de madeira escrito Paraguaçu Automóveis, né? É, ali foi inaugurada a Paraguaçu. Era um barracão de madeira. Esse barracão tinha oficina, tinha departamento de pintura, departamento de peças, departamento de vendas. Era tudo num conjunto só. Né? 6 ou 7 pessoas trabalhavam na época, né? E era o que dava. Né? E realmente tem história, porque somente 5 anos depois, em 1970, que a gente veio inaugurar, então, a loja da Avenida Brasil. Né? Aí já um prédio de concreto, né? Já tinha um showroom, né? E esse showroom cabiam 2 carros, olha que maravilha. Né? Porque que o anterior legal. Os carros ficavam na rua. Né? Verdade. Hoje nós conseguimos colocar dentro do showroom 13 ou 14 carros. Né? E na época era um showroom enorme, 2 carros. Que beleza. E olha, sinceramente, era tudo tão lindo que não tem. E Carlos, uma lembrança. É, todo ano, assim, que a Paraguaçu faz aniversário, ela oferece, né? Pros clientes, assim como eu, ganha uma lembrancinha e tal. Eu me lembro, eu não sei de que ano era, meu pai tinha um canivete que ninguém podia mexer. Não encosta nesse canivete. Que ano foi isso? 1975, quando a Paraguaçu comemorou seus 10 anos, e naquela época se utilizava muito fazer chaveiros de canivete, facas, né? Hoje não se usa muito mais isso, né? As pessoas Verdade. Não usam mais para ir no churrasco da fazenda, Verdade. Né? E até dar um canivete que pode cair na mão de uma criança é perigoso. Verdade. Então, não utilizamos mais esse tipo de brinde. Mas eu lembro bem, o chaveirinho de 1975 era um chaveiro canivete. Né? Eu imagino que eu tenho algum guardado em casa também. Olha que chique. Não, essas coisas são bom, porque cada ano eles fazem, né? Histórias e memórias. A gincana tá aí. Se você tem um objeto, guarde, né? Porque a gente vai... Eu estou dando as dicas aqui. Vai segurando aí, povo do Histórias e Memórias. Vai segurando. Eu e mande claro, para nós claro. A foto, claro, né? Verdade. Eu queria uma curiosidade que eu tenho do Carlos, perguntar, aproveitar o Carlos aqui, né, a disponibilidade dele aqui com a gente nesse domingo de manhã ao vivo. Carlos, já na década de 70, tinha muita dificuldade aqui em Foz, lógico, nos outros lugares também, mas em Foz mais ainda, de comunicação, né? Comunicação de propagandas, ou comunicação lá com a tua central em São Paulo, né? Seja de telefone, seja... Depois apareceu o Telex, que facilitou a vida. Como que era isso de vocês comercializarem um produto na época com esse nível de comunicação da época? Bem, primeiro que naquela época não se tinha pressa para nada. Né? Você saía de viagem para ir daqui a Curitiba, se estivesse chovendo, podia levar 4 dias. Né? Mesmo de avião saindo daqui para São Paulo, levava um dia inteiro. Né? Então a gente pedia uma ligação telefônica para telefonista, que podia chegar no mesmo dia ou podia chegar só no dia seguinte, ser completada essa ligação, né? Não é, imagina, verdade? É. Os telefones tinham 3 números, né? Então era fácil de memorizar o telefone de todo mundo na cidade, né? E a nossa mídia era feita, não dá nem para dizer que eram jornais, né? Eram folhetins, né? Mas a cidade também era muito pequena, né? Eram 20 mil habitantes. Né? Verdade. Então, você lembra o número da Paraguaçu? O número eram 3 dígitos. O número do telefone da Paraguaçu da época, não vou lembrar. Eu lembro. Poxa. Do posto do pai lá, do ESO, 248. E o lá de casa era 213, 213. Eu não lembro, mas eu vou descobrir. É. E vou mandar para vocês depois, então, por e-mail, WhatsApp, né, informando qual era o nosso número de 3 dígitos, né? De telefone 3 da época. Bacana. Eu preciso lembrar da Rádio Cultura, porque a gente ligava muito também para pedir, verdade, música. Verdade, né? Para pedir música. Para pedir música, olha que beleza. Então, assim era feita a nossa mídia da época, né? Mas até era boca a boca, as pessoas conversavam, ou encontravam na igreja, né, ou encontravam na festa de igreja, ou no aniversário de alguém, né, assim era feita a mídia. E falando em mídia, você falou em pedir uma música, posso Isso. pedir uma música aí? Pode. Porque essa semana a Thelma Amaral, que é uma das proprietárias lá da Thea Bijuteria, ela e a Érica Aquino, né, que estão trazendo muitas novidades aí para Foz do Iguaçu, até uma pediu uma música que lembra muito a mãe dela, sua mãe, que sempre, a vida toda, escutou essa música. O nome da música é Malandrinha e quem canta é Francisco Alves. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Vem surgindo cor de prata, no alto da montanha verdejante, a lira do cantor e serenata reclama na janela sua amante, ao som da melodia apaixonada das cordas do sonoro violão. Confesso ser esteiro à sua amada, o que dentro lhe dita o coração. Oh, linda imagem de mulher que me seduz, ai, se eu pudesse, tu estarias no altar. És a rainha dos meus sonhos, és a luz, és malandrinha, não precisas trabalhar. Acorda, minha bela namorada, a lua nos convida a passear. Seus raios iluminam toda a estrada por onde nós havemos de passar. A rua está deserta, oh bem querida, ouvir bem junto a mim o som do pinho. E quando a madrugada já surgida, os pombos voltarão para seus ninhos. Oh, linda imagem de mulher que me seduz. Ai, se eu pudesse, tu estarias no altar. És a rainha dos meus sonhos, és a luz. És malandrinha, não precisas trabalhar. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Então, nós estávamos aqui dele conversar. Eu amo ganhar brinde. Nem que seja, né, uma flanelinha, seu Carlos Bordim. É, antigamente eu lembro, ia lá... A Brasília, o Fusca, tudo que comprava lá, porque desde 1800 e bolinha, né? E ganhava brindes e tal. Hoje, né? Tchau! Um desconto aqui, um desconto ali, bebê. Volte sempre. Volte sempre, de volta, né? Mas por que não tem mais brindes assim? Qual é? Bem, o motivo maior é porque, com o aumento da concorrência, as margens foram diminuindo. Né? E à medida que diminuem-se as margens, você tem menos... potencial para dar brindes, né? E as pessoas optam muito mais hoje pelo desconto do que por algum brinde. Então, ganhar uma faca, né, com uma bainha de couro, né, com o nome da empresa gravado, né, e aqui eu não falo só da Paraguaçu, muitas empresas Sim. utilizavam esse tipo de brinde de final de ano, uhum. né, para os amigos da empresa, né? Nem todos eram clientes, mas eram Verdade. Amigos da família, Verdade. Acabavam recebendo. Muita gente deve ter isso guardado em casa. Né? Verdade. Então, os tempos mudam. Né? E hoje você vai oferecer uma faca de presente para alguém, ou um boné, ou uma camiseta, né? Uhum. As pessoas, não, mas eu quero o IPVA. Quero tanque cheio. E olha, as facas da Paraguaçu, Peguraro, tinha grandes churrasco no Country Club, né? Então só via aquelas facas da Paraguaçu. E meu pai, na época, nem tinha. Nós tínhamos, a família comprava para mim e para minha mãe o carro da Paraguaçu, que era Brasília, o Fusca, ah, delícia. E ele tinha o palinha dele intocável, o Chevrolet. E ele andava com todos os brindes da Paraguaçu. E lá dele a faca. Aquela faca no churrasco era uma loucura. Sucesso total. É. Né? Verdade. Coisa boa, os tempos mudam. Foi um mas... fato marcante, né? Principalmente com as empresas de automóveis, né? Verdade. Essa Verdade. Questão dos brindes era muito forte, né? Era, sempre foi, e à medida que foram chegando as novas marcas, né? E algumas com fábricas no Brasil, outras não. Tem mais de 56 representações de marca no Brasil, né? E naquele período tinham 4. Né? Olha. Então, olha... como dividiu esse mercado, né? E o nome as dessas margens... quatro, Carlos, das quatro? As quatro eram a Fiat, a Ford, a Volkswagen e a Chevrolet. Né? Tá. Eram as uhum. quatro. Até a Fiat, a gente chama até de a mais nova, né? Porque ela Veio chegou depois. Aí na década de 70, né? Depois da década de 70, enquanto as outras já estão aqui há mais de 60 anos. Depois, né? Depois da Volkswagen veio... Estamos falando assim de concessionária, né, Ah, Carlos? De concessionária? Depois da Volkswagen veio... Puxa vida, agora, seria você, que a agora você me pegou. Viu? Eu acho que é a Chevrolet, né? A Ford também é bem antiga em Foz, também. Né? A Ford era da Olsen antigamente, né? Ah, é que os nomes é Olsen. Eram outros nomes, uhum. né? A Ford uhum. também é antiga. Tinha os Slaviero ali em Cascavel, né? Também da o Ford. Grupo Slaviero, o Grupo Slaviero. E em Foz era da Olsen, né? Isso. Então, eu não, agora eu não vou saber dizer, depois da Paraguaçu, qual, se é a Ford ou se é a GM. Uhum. O Carlos falou que iniciou a Paraguaçu. A Paraguaçu se iniciou com 5 funcionários, né, Carlos? Sim. E hoje, quantos funcionários vocês têm trabalhando no grupo? Temos, na empresa. Na empresa. Próximo de 70 funcionários. Isso porque teve uma redução do... segundo semestre do ano passado para agora, as vendas no Brasil caíram muito, e as nossas também, né? E a gente teve que ter uma redução de quadro, né? Infelizmente, eu digo infelizmente porque esse momento de dispensar alguém, né? É muito ruim, é dramático, né? E a pessoa que está sendo dispensada também sente muito, né? Porque principalmente no momento mais difícil de se conseguir emprego, é uma família que fica, né, desempregada, desassistida, Então é um momento complicado, né? Dói. Mas mesmo assim, 70 funcionários hoje na empresa é uma das maiores, né, empregadoras da cidade, podemos dizer assim, porque as empresas em Foz do Iguaçu costumam ser pequenas, né, pequenas empresas. É verdade. Pequenas e médias. Eu diria que os grupos hoteleiros são os que mais empregam, né? Exato. Eles trabalham 24 horas por dia, né? Então eles têm que ter, eu imagino, 3 turnos, né? E aí o nível de emprego é maior, né? O nosso nível de emprego é menor, mas tem o salário base da categoria bem mais elevado, né? Então as pessoas ganham mais. Uhum. Carlos, a família Bordi, ela está presente em várias cidades do Paraná e de Santa Catarina, com concessionárias de automóveis também? Tem o grupo do Félix, né? Félix Bordi, meu tio, irmão do meu pai, né? Que é separado do nosso grupo. Né? Certo. Então o grupo Barigui é um grupo que cresceu muito, ele tem realmente concessionárias no Paraná e em Santa Catarina. Santa Catarina, se eu não esquecer nenhuma cidade, tem Florianópolis, Itajaí, Joinville e Blumenau. E no Paraná tem no norte do Paraná, Maringá, Campo Mourão, Moarama e Curitiba. Eu posso estar esquecendo alguma outra cidade aqui, mas cresceu muito o Grupo Barigui, né, muito forte e representativo. Até o ano passado, não sei se vai continuar esse ano, era o maior grupo no ramo de veículos no sul do Brasil. É o que tinha o maior número de vendas, né, bem forte. Que orgulho, hein, Leila? Que orgulho, né, Leila, para você trabalhar. Quando você começou na Paraguaçu, você tinha já algum... Tinha já esse, vou vender, é isso que eu quero ser vendedora. Como é que começou? Eu trabalhei em banco, né? Trabalhei na época no Unibanco, né? Antigo Unibanco, 3 anos. Ah, Unibanco, daí a gente sabe que... É das antigas, ah, né? É claro, Unibanco. Trabalhei 3 anos, né? Na parte de venda de seguro, de poupança, no caixa. E tinha que vender os produtos, né? Porque a gente tinha meta na época também, né? Em abrir conta poupança... E tínhamos meta também, né? Então, acho que isso me levou para a venda de carros, né? Que também, acho que todo mundo tem um pouquinho de vendedor, né? Verdade. No sangue, né? E aí, eu já me identificava com a marca na minha casa, né? Com meu pai e meu irmão, que também eram fãs da Volkswagen já há muito tempo, né? Então, já está ali, já estava alinhado, né, cara? Fusca, Brasília. Uhum. Então, já antes de entrar no Paraguaçu, eu já tinha esse... Eu já trazia isso no meu sangue, né, de Volkswagen. E tanto é que na família também, né, eles gostam, ferem. E tranquilo, né? E é tranquilo trabalhar com esta família Bordim, assim, com este senhor Carlos Bordim? Ai, como tranquilo. Que é, Leila? Quero ver que ela vai responder agora, né? Agora, né? Tem que pegar aqui na frente, né? Complicado, nossa, né? Nossa senhora! Nem não. Olha como é que é não, trabalhar. Mas ele sabe, é recíproco, acho que o negócio, né? Então a gente se dá bem, é uma parceria, né? A gente já se entende, né? E na venda a gente tem que saber a hora de soltar um pouquinho, né? De apertar um pouquinho, verdade. Né? Porque eu já tô lá há muito tempo, então a gente também já entende o que pode e o que não pode fazer, né? Verdade, até pelo levar olhar, levar uma, né, proposta, né? Assim, que não dá mesmo, você sabe, verdade, né? E não é só isso, né? Quando eu chego de manhã, ela olha, ela já sabe se aquele dia eu tô com mais tranquilo, mais nervoso, né? Só de olhar, diz ela, né? Diz ela. Eu já percebo assim que tem algum problema, eu falo, gente, não leva, vamos tentar resolver aqui. Vamos, né, fazer um bom, uma cortininha naquele primeiro escritório ali, né? Vamos fechar a persiana. Hoje o limite é esse, mas amanhã pode ser outro limite, tem descontinho, né? É verdade. Então, olha, vou dedicar para o Carlos, né? Porque ele falou, olha, de humor, vamos de Erasmo Carlos, minha fama de mal. Nossa! Estão brincando, gente, vamos lá. Histórias e memórias. Cinema, eu olho, vejo bem que não há nenhum problema e digo não, por favor. vai embora. Exige que eu lhe peça desculpas sem demora. Digo não, por favor, não insiste, faça a pista. Não quero torturar meu coração. Perdão a namorada é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. E digo não, digo não, digo não, não, não. Digo não, digo não, digo não, não, não. Perdão a namorada é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Tenho que manter a minha fama de mal. Tenho que manter a minha fama de mal. Seu lugar é na cozinha. Ah, já vai começar, eu faço um palmilés, hein? Sua isso, sua aquilo, sua aquilo outra. Seu choco povinista, seu porra, choco bem. Sei lá. Ele fica querendo ler revistas pornográficas. Olha aqui o que eu faço com ela, só seu rato. Vamos esquecer tudo e pegar um cineminha. Só se for pra ver um filme de cowboy. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Haha, em Pegurar, essa música foi a Leila Marrone dedicando para o patrão. Ao contrário do que ela disse, né, anteriormente, né? Olha só, pro Carlos Bordin, gente, brincadeira, hein? Legal. Mas aproveitando assim, Carlos, qual foi a campanha que mais marcou na Volkswagen? Você pode falar pra gente. Pra mim, né? É, pra você. É, cada um tem uma concepção diferente, né? Uhum. E eu vou voltar um pouco na Volkswagen dos tempos do motor refrigerado a ar, né, que era do Fusca, da Brasília, da Kombi, né? E lembro a propaganda de alguém subindo a serra de Santos para São Paulo com um Fusca e a família, né? E aí, no meio-fio, né, parado lá um Aero Willys, aquele carro de luxo, né, que tinha ficado sem água no radiador, né, e o carro estava parado enquanto o Fusquinha passava, né, numa boa, né? Então, potente. Isso me potente. Marcou muito, né? Porque o carro não era refrigerado a ar, né? Mas passava por essas dificuldades, né? Brasil é um país muito quente, verão, né? Era normal os carros refrigerados a água pararem, né, no acostamento enquanto os Volkswagen iam embora. Aliás, eu tenho que confessar uma coisa, estava lembrando o seu Orlando Pegoraro lá de Curitiba, né? 86 anos lá, firme e forte, graças a Deus. O seu Orlando teve uns dois Fusquinhas, que eu lembro. Aí ele passou para Brasília. Uhum. Depois ele teve um Voyage, que foi assim, o top dele, né? Um Voyage. Uhum. Quando Nossa, saiu o Voyage, era um carro muito bom. E ele terminou a aquisição dele com Gol. Então, não hoje ele, lógico, já há 10 anos não dirige mais, não tem mais carro e tal, mas sempre ele ficou na linha Volkswagen. Olha também, que lá beleza, em Curitiba. Que olha que beleza. Bacana, agora me lembrou, eu não tenho, não, nem sei se chegarei nessa idade, né? Uh-huh. Os meus, mas também já estou caminhando. Começou, né, tudo ganhando, né, senhor Araújo? Uh-huh. Um Fusquinha, depois uh-huh. a Brasília para a mãe, mas quem dirigia era eu. Aí depois nós fomos para um Voyage, Carlos. Daí, nós estamos falando do antigo. Uhum, aí nós fomos para Paraty. Ok. Aí eu tive meus três Passat GTS. Ai, olha. Três, olha aquilo assim. Poçante. Aquele som que ia no Xiscão ali. Ara, o Xiscão era tudo de bom, né? Veja, três, hein? Era tão bom que vai mudando só a cor. Todo ano. Ai, gente, que delícia, né? Aí depois do Passat, fomos para... O que era, Leila? Você me vendeu aquele branco, ó. Gente, um Santana. Ai, vou, um Santana, depois do Santana Quantum. Sim. Aí foi para minha realização. Um Passat alemão. Ah, são carros que marcaram a época, né? Gente, até hoje tá lindo que o Fiala, tá com o Fiala por aí, com a Letícia Abad Soleil. Lindo, maravilhoso, pretão. Que até falei, deixa eu vender pro Fiala, que senão, né, o olho gordo bate. Ah, vai logo. Namorou aquele carro um monte, tá? Nos trinque. Ali, topo de linha, né? E agora eu estou fazendo... Eu voltei para começar a minha escadinha. Estou muito parceiro com o meu Up. É, Up Cross, lindo. Up estacionado lindo. Aqui na frente, quem quiser ver, olha. Quem quiser ver, está ali, da, lindo. O carro mais lindo. O carro mais lindo da cidade, o mais limpo. Bem lavadinho, chorei, né? Foi lavado ontem. Sim, foi lavado ontem. Vim chorando. Vim assim, chorando. Digo, vou fazer o Carlos me buscar de Fusca aqui, né? Ah, fazer o quê, né? Mas olha só a história. Olha, todos. É, bons tempos. Desses todos aí que você falou, infelizmente, um carro que eu não tive, sempre tive o sonho de ter foi a Brasília. Ai, a Brasília, muitos gente. Amigos tiveram Brasília e esse é um carro que infelizmente eu não tive. E graças a Deus eu fiz o meu teste para tirar a habilitação com a Brasília, que a visão perfeita. Tava na minha época ainda de guarda, não era isso aqui não, era o guarda da PM, né? Uh-huh. Ele olhava assim, eu fiz na primeira de susto. Tá pronto, sabe? Mas a visão da Brasília não tem aquele quadradinho. Você vê os quatro cantos perfeitinho. E era não um tinha carro ponto cego. Autenticamente brasileiro, projeto feito por brasileiros, né? E infelizmente ele deixou, saiu do tempo dele, né? Que mas pena. Foi um ícone da indústria automobilística brasileira. Já que vocês falaram da Brasília, eu vou ter que também falar um pouquinho da Brasília, claro. Né? Porque eu tinha, na época, uns 15 anos, quando meu pai tinha a Brasília, uh-huh. lá em Curitiba. E qual o programa do curitibano no final de semana, no domingo? É ir pra praia, né? Uh-huh. A praia fica ali 80 quilômetros, 100 quilômetros da cidade, né? Então, meu pai, nós em quatro, eu, meu irmão, minha mãe e meu pai, em quatro na Brasília, colocávamos lá a gasosa, colocávamos lá o frango assado, colocávamos lá... Né? A minha mãe preparava todo aquele dia de domingo, piquenique. Né? Aquele piquenique gostoso. Eu com meu irmão pegávamos só a bola, né? Só a bola de futebol e nos largávamos ali para Ipanema... Pontal do Sul, na época, ali, aquelas praias Matinhos, ali, Caiobá, ali no litoral do Paraná. E a Brasília ia muito bem e voltava muito bem. E era uma felicidade sair no domingo e fazer o piquenique na praia. Essa era uma viagem curta, né? Imagina então, nós saímos com o pai daqui, pai e a mãe, quatro filhos, né? Numa Variant, era um pouquinho maior do que a Brasília, né? Aí lotava de coisas no porta-mala dianteiro, no porta-malas traseiro e também em cima, levava né? em cima, né, aquele rack, como é que a gente chamava? Bagageiro de teto, né? É. E cobria com uma lona, né? Pra, né? E aquilo ia batendo a viagem inteira. Né? Quatro gente, crianças no banco traseiro, daqui até Camboriú. E então, quatro anjinhos, né? Quatro anjinhos. Que olha, não sei... nós éramos comportados, né? E todo mundo queria ir na janela, né? Só que a Variant não tinha janela atrás, né? Era fechada. É verdade. Era. Ainda bem. Senão, sabe pela janela, saindo um bordinzinho lá, ó. Ave Maria. Eu conheço já de criança. Agora é que a gente vai ficando mais assim, né? Mas que coisa boa, né? Essas lembranças olha, fazem parte aqui. É tudo de bom, na é vida, muito né? Muito bom, né? E quem é coisas. Muito jovenzinho nem pode vir aqui no programa que não vai ter lembrança. É, verdade, e você verdade. Só fica rindo, Márcio, porque você não tem nenhuma. Você é jovenzinho. Você e a Sam, elas só escutam para aprender o que foi bom. E daí, e Leila, eu tô curiosa assim, você trabalhava em banco, é um tipo, né? Aí, de repente, na Paraguaçu, direta com o cliente, tá? Fazendo tipo, recebendo o anfitriã. Como foi isso para você? No banco é diferente, porque ali é uma família que tá, já conhece os bordins, vou lá numa indicação, aí você tem que fazer um papel completinho, né? Como foi no começo? Ah, foi difícil, né? Como todo trabalho, né? Mas o negócio ali é vender, né? O cliente chega e ele tem um problema para resolver, ou ele tem um consórcio contemplado, ou ele chega com o carro usado e quer o novo, quer financiar, ou quer pagar à vista. Então, é uma conversa, né? E a gente sempre ajudando ele, né? Fazer um melhor negócio, né? Tentando intermediar o que ele quer e o que a gente pode também fazer, né? Com os patrões, né? Verdade. Até onde pode chegar. É, nem sempre o cliente sabe o que ele quer. Verdade. Às vezes ele vai com uma ideia de um modelo em mente, né? E a gente tem que descobrir se aquele carro vai servir mesmo para o que ele precisa. Muito obrigada, é isso que passou comigo. bem assim, porque bem assim. Tem uma coisa em mente, né? Uhum. Mas qual vai ser a utilização? Né? Verdade. E aí você vai descobrindo, né? Fazendo perguntas, descobre o que vai ser melhor para ele. Uhum. Né? Olha, esse deve ser o melhor para você. Não é que ele seja obrigado a comprar aquilo que a gente está... Né? Mas a gente mostra a ele, né, a utilização daquele carro, né, que pode ser melhor, né, ou vai só a satisfação pessoal. Né? E Carlos, dentro disso que você está falando, dessa escolha de carro, teve algum caos, assim, algum fato marcante assim, que você lembra? Não precisa contar quem foi, mas assim, dessa aquisição de carro, querer uma coisa, levar outro, ou um fato curioso? Olha, os fatos mais curiosos acontecem com as pessoas que querem comprar o carro, mas nem sempre sabem dirigi-lo. Né? E isso acontece com certa frequência. Né? Essa semana mesmo, uma pessoa comprou um carro, né, e ela praticamente não dirige. Né? E ela comprou um carro automático. Para facilitar. Então, o que acontece? O que, o vendedor vai ajudar? Né? Ele sai com o cliente, vai dar uma volta mais longa, né, até o cliente se familiarizar com o carro. Né? Às vezes vai para um local que não tem muito movimento. Né? Isso marca mais. Mas eu sei qual foi a tua pergunta, mas eu vou deixar ela no ar. Eu sei por que você perguntou, mas vou deixar no ar. Essa foi boa. Então vamos pro din-din, enquanto vai pro ar, e depois você volta apertando o Carlos aí, né? Com certeza. Vamos falar de Foz do Iguaçu com o Carlos, né? Vamos dizer o que falta em Foz do Iguaçu. O Carlos vai dar para nós uma luz aí, o que hoje poderia estar funcionando em Foz do Iguaçu para melhorias da cidade. Ok, din-din, Márcio. Essa tarde para todo o Brasil. Eu tô adicionando a Transamérica no WhatsApp. É isso aí, mais uma maneira de você interagir com a Transamérica Foz do Iguaçu. Adicione a gente no WhatsApp 45 8828 2828. Mande mensagem com seu nome e a sua cidade. Conte pra todo mundo, compartilhe e adicione Transamérica Foz do Iguaçu no WhatsApp. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. No meu rádio, só Transamérica. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. De segunda a sexta, a equipe 10 do rádio é escalada para informar tudo sobre o mundo esportivo. Papo de craque Transamérica, de segunda a sexta, às 18h. Oferecimento Taco. Pensou jeans, pensou Taco. Embalagens Paraná, duas lojas na Fagundes Varela, Vila Portes. Dourado Pesca Esporte, na República Argentina. Destro Macro Atacado, na Vila Portes. Casa Nissei, líder em eletrônicos no Paraguai. Shop Brahma, o sabor de ser mais. Você encontra na Mondaí, distribuidora de bebidas. Beba com moderação. Miolar Alimentos, porque o importante é ser feliz. E Autoescola de Brito, formando condutores com consciência. Transamérica, Transamérica, Transamérica, Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. De estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Maravilha, dá tempo ainda de participar do sorteio ainda, dá, Rita? Dá, então, sim, Pegoraro. Vamos lá, né? Através da nossa fanpage Transamérica Foz, nosso WhatsApp 88282828 e o telefone 3028-2828. Você concorre aí a vários brindes, várias coisas gostosas aqui no programa Histórias e Memórias. E eu acabo de receber um telefonema, estou muito feliz, a senhora, a dama Jussara Fava, ligando dizendo que o primeiro carro deles foi um Fusquinha Azul 66. Olha, aplausos! Poxa, vida, muito legal, ai, muito obrigado pela participação. Obrigada, Jussara. Que prazer você estar ouvindo a gente, né? Muito importante para nós. Um beijão no teu coração do Histórias e Memórias. Para você e pro Dr. Fava. Que maravilha, que notícia boa, né? Muito legal. Eu vou aproveitar o Carlos aqui como um grande empresário da cidade. Carlos, a gente sempre pergunta para o nosso entrevistado o que falta em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu nós amamos, é uma cidade que nós moramos, nós queremos o seu desenvolvimento, né, o melhor possível, queremos que seja a melhor cidade do mundo, mas falta algumas coisas ainda, né? A cidade tem alguns gargalos ainda. E eu lembro que nós conversávamos num bloco do programa, dizendo ali sobre Porto Iguaçu, na Argentina, que já tem a sua beira-rio, né? Então, o que você acha que Foz do Iguaçu merecia ter instalado, em funcionamento, que hoje ainda nós não temos? Além do museu. Além do museu. Eu achei muito legal a ideia do museu, né? O museu vinha na segunda parte da pergunta. Mas já que nós citamos o museu, né, aquela região ali onde foi instalado o museu, poderia realmente receber muitas outras atrações, tá, para manter o turista por mais tempo na cidade. Né? Eu vejo o Foz do Iguaçu sempre como uma cidade turística, independente se o turismo é um turismo de passeio ou um turismo de compra. Né? O brasileiro, em geral, ele viaja com a intenção de comprar alguma coisa. Né? Então ele vem a Foz do Iguaçu porque ele já sabe que no Paraguai vai ter produtos legais, que na Argentina vai ter produtos legais, e acaba muitas vezes comprando também no shopping de Foz do Iguaçu. Tá? Naquele dia de chuva, que ele não vai ao Paraguai, que ele não vai à Argentina, que não vai às cataratas, né, ele vai ao shopping JL e acaba comprando alguma coisa ali também, né, o que gira o comércio local. Acho sim que Foz do Iguaçu, em função primeiro das cataratas do Iguaçu, ela deve estar voltada para o serviço, deve estar voltada para o turismo. Né? Então, essa iniciativa que teve o museu, que, se eu não estou enganado, veio de Gramado. De Gramado, né? Grupo de Gramado. Né? Eu visitei Gramado recentemente, né, e vi a quantidade de atrações que eles têm lá, né, e mantém o turista na cidade mais tempo. Porque o turista não vai a Gramado só para fazer compras. Né? Ele vai para visitar. Né? O lugar é uma experiência, é lindo, por sinal, né? Vivenciar uma experiência diferente. Exatamente. Né? Então, eu acho, por exemplo, que essa abertura da Beira Foz, né, saindo de onde ela está e terminando lá no Parque Nacional, né, vai ser uma atração espetacular. Né? Projeto ali do Marco das Três Fronteiras, né, se sair também, né, vai ser muito legal, porque vai manter o turista mais tempo. A Rita citou aqui, eu acho que nós estávamos fora do ar, né, sobre o Marco das Três Fronteiras, e quando a gente era pequeno e recebia os amigos e parentes que vinham de fora, a gente ia visitar o Marco das Três Fronteiras e conseguia enxergar os três marcos, e era bastante seguro, né, para tirar fotos e comprar algum artesanato, uma lembrança, né, uma lembrança do local. Né, e aquele é um local que eu acho que ficou meio perdido no tempo. Né. Então, se você conseguir, se nós conseguirmos, né, você não, né, porque nós participamos disso juntos, conseguirmos trazer o turista para que ele permaneça aqui no mínimo 7 dias, né, visitando atrações, e que ele tenha atrações para visitar durante esses 7 dias, eu acho que a cidade vai crescer muito mais. Né? Eu, por exemplo, gosto de jogar golfe, é meu esporte favorito hoje, né? Porque já estou mais velho, já não consigo jogar. Tênis sempre foi o meu esporte, né? Mas já estou cansado para isso. Né? E o golfe é mais tranquilo. Nós temos um campo de golfe espetacular, né? Eles reformaram o campo de golfe aqui, né? E está atraindo turistas, né, que no mínimo 2 vezes eles jogam no campo, então no mínimo 4 dias eles passam aqui, né? Essa é uma outra iniciativa que tomou o grupo JGP, se eu não estou enganado. Uhum. Né? Seu Guilherme Paulos. É, né? Isso. Então, esse tipo de atração, né, vai manter o turista mais tempo em Foz do Iguaçu. Só uma perguntinha, Carlos. Você falou, eles ficam 4 dias aqui. Mas esses 4 dias eles ficam, eles vêm até o comércio, fazem, só ficam fazem, porque um jogo de golfe ele leva aí 4 horas a 4 horas e meia, ou um pouco mais se você faz caminhando, né? Uhum. Então, nesse período, né, nem sempre o casal joga. Certo. Né? Então, o homem, né, vem uhum. 3 casais de amigos, os homens jogam e as mulheres vão para onde, Rita? Ah, né? Paraguai, shopping, Argentina, passear. Shopping e tal, passear. Uhum. Né? Então, nessa fase da vida, nessa idade que eu estou, por exemplo, né, se eu for jogar 2 dias seguidos, o terceiro dia eu tenho que ficar de cama, né, descansando, né, porque parece uma brincadeira à toa, né, uhum. mas exige bastante, principalmente a caminhada. Então, você imagina caminhar durante 4 horas, 4 horas e meia, né? Principalmente carregando a bolsa, né? A bolsa são 13 quilos nas costas, e para, nossa, tira a bolsa, né? Dá uma tacada, uhum. põe a bolsa nas costas. Então, mantém a pessoa aqui mais tempo. Eu acho que esse é o caminho, né, do sucesso de Foz do Iguaçu. Né? As atrações que nós já temos hoje e outras que nós podemos ter para manter o turista mais turista. Tempo na cidade. Uhum. Não é? Maravilha, né? É assim, por aí. É assim, é o caminho. É verdade. Que nossos administradores aí sejam iluminados, né? Para tornar a nossa cidade cada vez melhor, né? O que a gente conversa, manter aqui, tudo bem, tem o Paraguai e a Argentina, mas manter aqui no nosso comércio, tem o shopping, agora o outro, estou vendo que o andamento está rapidinho, tá, né? Muito rápido, é verdade, bom. É bom, muito bom. Então, manter aqui. Tudo bem que vai depois para o Paraguai e para a Argentina, mas o primeiro, principal, manter aqui no nosso comércio. Lembrando que o pessoal, antes você falou do Paraguai, né? Tem muita gente que tem negócio no Paraguai que mora aqui. Que mora aqui. Né? Uhum. E os filhos estudam aqui. Verdade. Que compram nos mercados daqui, nas lojas daqui, né? Uhum. Da Argentina menos, né? Mas assim do mesmo Paraguai tem, né? Bastante. Mas tem assim também. Assim mesmo tem. Assim mesmo verdade. Tem. E o Carlos foi feliz nessa comparação com Gramado. Eu sempre também penso nisso e falo, porque Gramado não tem, né, nenhum atrativo natural como nós temos, né, ou não tem umas cataratas. Dessa grandeza, tem, né? Essa tem grandeza, a Caracol, mas não tem a grandeza. Não tem essa nossa grandeza. Mas eles se especializaram, né, tanto no turismo de eventos, né, tem lá o festival de cinema, né, tem... E você vai visitar os pacotes turísticos de Gramado, você vai visitar a fábrica de chocolate, você vai ver lá como que se faz o chocolate, ou você vai no museu daqueles de carro antigo, né? Ou de motocicleta, você percorre lá. Então você tem toda uma interação, uma experiência naquele turismo, naquele ambiente, né? Sem falar da gastronomia, que é especial também. Então, Temos aqui também, que, né? Nós temos aqui. Então é um campo grande que nós podemos ainda, né, melhorar ainda mais os nossos serviços aqui para oferecer ao nosso turista, né, Rita Araújo? Verdade. Agora vamos oferecer uma música para Paraguaçu. Opa, não é nem para o Carlos nem para a Leila. É para Paraguaçu. Obrigado. Uma música de 1965. Ui, que legal. Erasmo Carlos. Não, não é Erasmo. Ed Wilson, Carro do Papai. Que legal. Histórias e memórias. A quem me dera ter agora aquele carro do papai. Eu amarrava essa menina que até diz que não sai. Ela adora uma buzina, a gasolina é seu extrato. Diz que não sai comigo a pé porque gasta o seu sapato. Se eu a convido pro cinema, ela diz que não. Só com uma buzina consigo seu coração. Já estou ficando meio louco de tanto implorar. Meu velho carro não empresta, o meu jeito é esperar. We'll be right back. convido pro cinema. Ela diz que não, só com uma buzina consigo seu coração. Já estou ficando meio louco, de tanto, tanto implorar. Meu velho carro não empresta, o meu jeito é esperar. O meu jeito é esperar. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Olha aqui, vamos mais uma música, já que gostamos, 1965, Paraguaçu, né? Vamos mais uma homenagem, que a gente tá muito faceira hoje, né? Festa do Bolinha, vamos lá? Trio Esperança. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Eu ontem fui à festa na casa do Bolinha. Confesso, não gostei dos modos da Glorinha. Toda assanhada, nunca vi igual. Trocava mil beijocas com Raposo no quintal. Porém, pouco durou aquela paixão. Pois Bolinha, com ciúmes, formou a confusão. Aninha tropeçou e os copos derrubou. E a casa do Bolinha no inferno se tornou. Bolinha provou que é ciumento pra chuchu e que não gosta da Lulu. Bolinha, que por ele ainda chora com tanto pão, dando bola no salão. Luluzinha foi gostar logo de um bolão. Com tanto pão, dando bola no salão. Luluzinha foi gostar logo de um bolão. Eu ontem fui à festa na casa do Bolinha. Confesso, não gostei dos modos da Glorinha. Toda assanhada, nunca vi igual. Trocava mil beijocas com Raposo no quintal. Porém, pouco durou aquela paixão. Pois Bolinha, com ciúmes, formou a confusão. Aninha tropeçou e os copos derrubou. E a casa do Bolinha no inferno se tornou. Bolinha provou que é ciumento pra chuchu e que não gosta da Lulu. Bolinha, que por ele ainda chora com tanto pão, dando bola no salão. Luluzinha foi gostar logo de um bolão. Com tanto pão, dando bola no salão. Luluzinha foi gostar logo de um bolão. Histórias e memórias. Ei, coisa boa, hein? Gente, essa foi a seleção, caprichada. Hein? A seleção musical hoje da Paraguai tá que tá. Vamos aproveitar os dois antes de... Não vamos deixar eles... ir embora antes da gente fazer o sorteio? Com Vamos certeza. Fazer o sorteio, daí seguramos aqui, a Adriana tá puxando os cabelos lá, não tem almoço hoje, o marido da Leila, que povo que não solta a minha esposa. Eles têm mais uma novidade também antes do sorteio para contar, então, né? Então, vamos ver que história novidade que é essa do Cataraltos, né? É isso? Ah, ok. Obrigado pela oportunidade, então. O Cataraltos é uma exposição de carros antigos, Dona Lourdes, que é a presidente da associação, convida todos aqueles amigos que tenham carros antigos e queiram expor. A Paraguaçu cede o espaço, na verdade, né, para o pessoal fazer a exposição de seus carros e caminhões e motocicleta, bicicleta, rádio, olha, máquina fotográfica. Então, o programa Histórias e Memórias tem que estar lá, então. Tudo, né? Eu acho que seria programa. Bem interessante, né? Interessantíssimo. É. Ah, vamos lá, sim. Quando que vai ser? Vai ser nos dias 5 e 6 de setembro, né? A entrada é gratuita, né? E para quem quiser fazer a exposição, aí tem que conversar com a Lourdes. Eu vou procurar, enquanto vocês falam alguma outra coisa, ver se tem o telefone dela aqui. Né? Com certeza. Para a exposição tem um custo, não sei qual é, mas é muito baixo, né? Só para ajudar mesmo, porque depois eles distribuem esses valores para entidades. Tá. Muito bacana. Aí é bacana. Então, ó, tá histórias e recado. Memórias. Obrigado. Tudo a ver, né? E, gente, o Carlos e a Leila já fizeram, já escolheram aqui os sorteados de hoje, né? Até foi sem óculos, viu? O Márcio vai colocar óculos. Musiquinha, aplauso hoje, não? Vai, sorteados. Né? Com aplauso e tudo pro sorteado. Mas eu acho que o Carlos já tá com a resposta pra gente, né, já, Carlos? Vamos já, já tem o telefone aqui da Lourdes, então quem quiser fazer a inscrição de um carro antigo, uma moto, uma bicicleta, é a Lourdes. O número do celular dela é 9103-1999. Desculpa, Lourdes, não sei se eu podia dar no ar, mas agora eu já dei. Então, para você que quer participar, inscrever o seu carro antigo, né? A Lourdes é a presidente do Catarautos. Olha aí, vale a pena, hein? Bacana. Então, gente, podemos ir para o primeiro sorteado, né, Pegoraro? Com certeza. E para o Museu de Cera, Nilda Marques, Pegoraro. Então, a Nilda Marques entra em contato aqui com a Luciana, da Transamérica Foz, a partir de amanhã. Olha aí, a Nilda ganhou. E ela pode levar dois acompanhantes, então, a escolha dela, né, no Museu de Cera. Ela tem 15 dias para fazer o passeio, para agendar o passeio lá, ok? Beleza. Valtinho, do Três Bandeiras, Vale do Dino. Ei, Valtinho. Vale dos Dinos. Então, o Valtinho também pode convidar duas pessoas. Ligar aqui para Transamérica Foz, falar com a Luciana e agendar o seu passeio. Ele tem 15 dias para ir até lá. Fica ali o complexo, ali no Museu de Cera também, Vale dos Dinos. Beleza. Gustavo Alves ganhou Maravilhas do Mundo. Gustavo Alves, da mesma forma, entra em contato aqui com a Luciana na Transamérica e pode levar dois acompanhantes e também tem 15 dias para fazer o passeio gratuitamente. É só fazer o seu agendamento. Sandra Berlanda ganhou o terço. Ei, Sandra, queria eu ganhar o terço, viu? Coisa mais linda esse terço aí que tá a fotografia aqui na nossa página. Então a Sandra Berlanda entra em contato aqui também com a Luciana, né? A partir de amanhã no telefone aqui da Rádio Transamérica Foz. E ela vem até aqui a rádio para fazer a retirada do seu terço, já abençoado. E agenda daí essa retirada aqui com a Luciana na rádio. Porque ela vai presentear a mãe. Ela colocou ali, quero dar de presente para minha mãe, então. Então, ok, vamos. Uma fotinho ali, ó, agilizar. Presenteando a mãe. Bacana, né? Vamos lá. Ângela Tavares. Ai, que delícia. Ela ganhou o bolo doce, já pôs aqui, que delícia. Eu quero. Ângela Tavares, que delícia. O bolo doce, como é que estão fazendo? Passa? É com a Luciana também? Que o com bolo a Luciana doce? Também, telefone okay. Aqui para a Luciana. Gente, não na esquece de colocar foto, né? A foto. Põe do lado do bolo doce. Escreve gente, lá que histórias delícia. E memórias ou isso. Aquele hashtag HIM, né? Isso, isso, muito importante. O nosso programa. Muito importante e tá também pelos nossos merchan aqui, né? E quem ganhou o yakisoba? Yakisoba, gente do Bar do Japa. A Maiara Nascimento. Ah, esse yakisoba vale a pena. Vai, Carlos, leva a Adriana e depois você me conta. Ih, nós gostamos muito da culinária japonesa. Ótimo. Então tá. E a Leila também. Vai com o seu maridão lá, leva as meninas. Também, uma delícia no Bar do Japa. De terça a sábado, né? Tá aí, os prêmios já tá tudo certinho. Agora ficamos com a despedida aqui do pessoal da Paraguaçu. Que foi muito bacana hoje, né, Pegoraro? Muito bacana mesmo, né? Conhecer um pouco mais dessa empresa tão importante para Foz do Iguaçu. Empresa que está completando 50 anos, né, esse ano. Tivemos aqui o Carlos Bourdin e a Leila. Carlos, o microfone está à sua disposição aqui da Transamérica Foz. Você esqueceu de falar alguma coisa, quer mandar um abraço para alguém? Aproveita aí e faça a sua despedida aqui dos nossos ouvintes que te acompanharam hoje pelo domingo pela manhã. Nossa, será que tem o tempo para tudo isso? Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês, né, para participar do programa. É muito, muito legal. Já deixar liberado, caso possa, dois bonés do Fusca para vocês sortearem no domingo que vem. Olha, que legal. Maravilhoso. Novinho chegou agora, dois bonés. Já que falamos tanto do Fusca, né, de carros antigos. Agradecer a vocês desse presente maravilhoso que é o livro do seu Franz Kohlenberg e mandar as condolências à família, né? Conheço bem a Annalise, parabéns Annalise e o Exídio pelo lançamento do livro. Nossa, são tantas pessoas, né, para nominar, né? Vou nominar principalmente a Adriana Tavares, minha esposa, tá? Que me suporta por esse tempo todo, né? Nós vamos fazer 26 anos agora no dia 5 Nossa, de setembro. Que, né? Lindo. E ela tem uma paciência de Jó, né? Já que nós vamos usar uma expressão antiga, né? Paciência de Jó, né? Comigo. Então, é isso. Agradeço a vocês pelo convite. Bacana. Leila Marrone, contigo. Obrigada pelo convite. Muito bom, muito legal estar aqui com vocês. Nossa, muito bom mesmo. Muito obrigada. E deixo aqui o convite, né, para as pessoas que quiserem, né, para os ouvintes que estiverem precisando trocar de carro e queiram entrar lá na Paraguaçu, eu estou à disposição, né, para mostrar os modelos que tem lá e ajudá-los, né? Verdade. É verdade. Leila Marrone já tem a carinha de Paraguaçu, né? Já tem a carinha de Paraguaçu. Vai lá. E não teve preocupação, né, Leila? Foi tranquilo, né? Foi, acho que foi uma conversa boa, um bate-papo, né? Eu vou aproveitar aqui também, Rita Araújo, eu recebi mais uma mensagem aqui pelo WhatsApp. Mandar um beijo para a avó da Érica, lá do Jardim América, para a dona Olga, que com certeza viu a cidade de Foz do Iguaçu crescer, está escutando o programa. E é uma polonesa cheia de histórias e memórias sobre Foz do Iguaçu, ó. Olha então, aí. Quem sabe possível ela convidada. Possa vir aqui, né, dona Olga, opa, também no nosso programa e falar não puder um pouquinho vir, de Foz a gente do Iguaçu. Vai, né? Não podendo vir, histórias e memórias vai. Já sei, Márcio, tá me dando tchau. É já assim, soltou Carlos. O trem, ele soltou já põe o trem aqui, ó. Eu já vou, eu já. Gente, até então, fiquem com Deus, hein? Domingo que vem, histórias e memórias. Obrigado. Além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Filho único, tenho minha casa pra olhar. Eu não posso ficar, não posso ficar.